E, portanto, aquilo que estamos a tratar em termos de medidas excepcionais é irmos estudando, obviamente, trabalhando numa solução alternativa, o tal plano B que sempre o tivemos na mente e que agora temos que o tirar da mente e ir trabalhando nele, ir construindo, evidente, usando o cenário possível, que é possível, obviamente, de a recusa do visto ser confirmada em sede de recurso. E há aqui uma outra questão, que essa tem que ocorrer, e estamos a desenhá-la, para assumir nos próximos dias, que são um conjunto de medidas extraordinárias de gestão para gerirmos este tempo entre a recusa do visto que recebemos agora e a decisão de termos um visto, enfim, preferencialmente, que é aquilo porque vamos lutar em primeira linha, como ato consequente ao recurso que vamos fazer. Isto apenas tem um problema, que é o prazo. Nós temos prazo para tomarmos decisões de recurso e de apresentá-lo. 12 de fevereiro é o nosso prazo. Ao abrigo da nossa lei, é um bocadinho difícil de acreditar, mas é verdade, o Tribunal não tem prazo. Portanto, não há prazo para o Tribunal tomar decisões sobre o recurso.